De cada vez que a descoberta não é luminosa, ela não é descoberta, mas derrota. Há, pois, que avançar em direção da luz, mesmo na noite mais escura. O que é descoberta está no sonho. When you upon a star makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no dream. então que avançar em direção da luz. Mesmo na noite mais escura, o que é descoberta está no sonho.